autorize Lefa para o gol 1233. 1233, autorizado, vai Lefa. 1233. Salvador, muito bom dia, Tanco 4753, gente da informação hotel. Tanco 4753, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada Bonf para 4000 pés, o ajuste no 096. Via Bonf 4000, pono 0, no 64753. Recife, 1260, gol 1233. Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, autorizado na linha área decolar, pistão 0, vento no 00 graus com 09 nós. Deu livre a linha área decolar, Rio 5973. Quatro sete cinco três, desça para 2.000 pés, não autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 autorizado, X-Ray da 10.4753. Decola os 37, controle 120 decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, bom fim de semana. Controle Salvador, boa noite, bom dia, Rio 5973, decolou na sua escuta. Rio 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 330 via saída Pouca. 330 Puca, nós vamos precisar fazer uns desvios aqui durante a subida. Informe a proa e por quantas milhas Rio 5973. Eu te informo assim que eu tiver essa informação aqui, já já. Ok. Nós vamos bater pro assim por mais ou mais 25 milhas. Isso aí, só autorizado o desvio, Rio 5973. 5973. seu agora está na proa 110. Prende Rio 5973. Rio 5973, após o desvio, está autorizada a proa do Romeo Fox 08. Ok, muito obrigado. Após desvios, Romeo Fox 08, obrigado. Utilizado, TAM 4753. 4753, chame a torre em 198, decimal 95. 295. Rio aprovado, Romeo Fox 012. 018, correção. Excelente, Rio 5973. Torre de Salvador, bom dia, 4753, a TAM, final 10. No 4753, bom dia, pouso autorizado, pista no 0, pista seca. O vento é 120 graus, com 08 nós, seu altímetro no 0 no meio. Pouso autorizado, pista no 0, TAM, 4753. Sanguíneo, elevação na chamitax. E o 5973, chama o centro Recife, em 12545. 12545, obrigado, bom fim de semana. Comente. Solos 47 à direita, Foxtrot, Solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, bom dia. Autorizando táxi, altímetro no zero, no meia, reporte para ingresso, pista no 7. Rio, passarelo 2223, na Índia próxima. Bom dia. Passarelo 2223, autorizado, linha aérea decolar. Pista no zero, vento é 130 graus com 08 nós. Autorizado, linha aérea decolar, 2223. Agora Tango Índia autorizado, ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Salvador, bom dia, 2783, ponto de espera da 10, pronto. 783, observando a rolagem do ATR da passarela após autorizada, alinhar e manter, cabeceira 10. Vente, então, alinha e mantém, 2783. Índia autorizado, decolar, pista 17, o vento é 130 graus, 12 nós, Eco Tango Índia. Controle em 20, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 08, boa, bom dia. Aparelho 2223, bom dia. Aparelho 2223, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 180, via saída Arbolo. 180 via Arbolo, 1. Índia decola 5-4, mantenha inicialmente a restrição de 1000 pés até o final da barra, liberação do controle, chama o controle 120, decimal 8, tão bom voo, bom dia. Bom dia, prossiga no corredor Axel, no meu pés, aguardando para a ascensão. Passarendo, solicita um desvio para a 150 para evitar a formação. Peixe, passarendo 2223, autorizada para a 150, confirme apenas por conta de milhas? Aproximadamente 30 milhas, querido. E seis, passarendo 2223. Tango Eco Tango Índia, quando possível, informa para o ideal para o destino. Gente, Eco Tango Índia. Torre. Na escuta, prossiga 2783. 2783, devido à solicitação do controle de Salvador, mais 12 minutos para decolar. Sente, aguardo, 2783. Tango Eco Tango Índia, autorizado voar direto do destino, suba e mantenha 2500 pés, aguardando 085. Autorizada a decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 079. Autorizada a decolagem, azul 2783. Passarelo 2223, vou da direita agora na proa 200 inicialmente para evitar a formação, senhor. 3200 autorizado, passarelo 2223. Papatango Eco Zulu November, autorizado o táxi via Papá, QNH 10, 16, dúzia. Reporte para ingresso, pista no SEC. Azul 2783, decolar 259, chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, azul 2783, bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o Azul 2783. Azul 2783, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 960 via saída Arbono. 960, Arbor 1, 2783. Informa que não cumpre restrição. Quem sente Azul 2783, confirme se vai ter condições de prosseguir no perfil da saída. Afirma, vai. Excelente, Azul 2783, mantém inicialmente a restrição inferior a 3.000 pés. Afirma, tem condição? Excelente, Azul 2783, mantém ainda 3.000 pés. Excelente, tem condição de cumprir a restrição 2783? Ok, excelente. Zulu November, autorizado alinhar e manter, pista no 7, reporte pronto para decolar. O passarelo dos 2223, teria a possibilidade de vagão 15? Excelente, passarelo 2223, tem condições de inicialmente voar na proa 250? Afirmo, 250 agora tem. E 250, em caso de falha, ao atingir o nível de voo 180, vou direto conquista. Excelente, mandei a prova agora 250, em caso de falha, prova conquista 2223. Papa Tango Eco Tango Índia, suba e mantenha nível de voo 085. Ok, informe que não foi possível copiar a sua informação, Eco Tango Índia. O Azul 2783, se efetuado desvio à esquerda, proa 260, verificar passos. Gente, Azul 2783, tem condições de desviar na proa 250? Afirma, proa 250, 2783. Gente. Chile 6312, acione identificação, autorizado via chegada uma média 1 para nível de voo 050, ajuste uma 096. Voo médio 050, boa noite. 3 mil pés até liberação com controle Salvador. Eu vou dar uma prova de dona, 62, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, devido ao6312, vem na proa de TAP. Proa de TAP, 6312. Tá, Tango Eco, Tango Índia. Eco, Tango Índia, informa Clareza 1. Falada 03, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, Salvador, novembro. Novembro é decolado, na sua escuta. Tapa Tango Eco, Novembro, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo na 00, via saída Coral, no Bravo, está livre da restrição de 3 mil pés. Novembro é atendendo uma centena, via Coral. Coral no Bravo, vai. Passarelo 2223, autorizado para voar direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2223. Controle Salvador, por gentileza, para o 2783, poderia autorizar direto Conquista? Recente, as 2783 aguardem na Conquista, informo o tráfego, está agora 12 horas, 25 milhas rumo Nordeste, cruzando o nível de voo no 40 indecido, é um Airbus 320. Ah, sim, a gente aguarda, muito obrigado. Linha 6312, desça para 2.000 pés, um ajuste 1.096, autorizado a final do procedimento ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.096, autorizado ILS-X-Ray, 1.0, reportará estabilizado, Ocean 63, 1.2. Do 2783. A escuta prossiga, 2783. Sim, para a informação, o tráfego agora 10 horas 14 milhas, rumo sudoeste, usando o nível de voo no 55 e subindo até o 80, Alfa Tango 72, prossegue também para a Vitória da Conquista. Ciente, 2783. 23 apresente, está autorizado, voar direto Conquista. Confirma, autorizado direto conquista, azul 2783. Afirma, autorizado direto conquista, azul 2783. Autorizado direto conquista, azul 2783. Alfa 3019, meu voar direto por ali. Tango Eco Zulu Novembro autorizado, direto Porto Seguro. Traço, Novembro. Salvador Xavier 6312, informa desvio à direita da rota Pro 075. Após terá condições apenas de interceptar via localizador, ou via externo. Autorizado desvio, Xavier 6312, reporte estabilizado. Portará 6312. Geral 9970, autorizado a alinhar e decolar pista 190, vento no 40 graus, 09 nós. Sim, decola. Autorizo 2223, chame o centro Recife em 126, decimal 0. 1260, obrigado, bom dia. Bom dia. Ao 9970, decola 211, chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Obrigado. Ao copiou a torre? Copiei e protegei, copio e compra recebe. Federal 9970, informo que recebo clareza 4 agora. Tudo bem, obrigado. Ao 9970, como Lenin? Pelo 970, contato radar, soma para o nível de voo 340, via saída bomba. Autoriza a torre de mim? Pelo 970, via saída bomba, inicialmente. estabilizou 6312. 6312, torre 1895. 295, Ocean 63, segunda 2. Alta Tango Eco, Tango Índia. Tango Índia, qual é o estimado de pouso? Tango 340, copiado, grato. Um abraço, professor. 312. Avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento no 40 graus, 08 nós. Último terço da pista molhado. Gente, poderia confirmar novamente o vento? Oxalá 63 no 2, vento no 50 graus, 07 nós. Só confirmando, pista seca. Copiado, 63 no 2. Geral 9977. Outra autoriza a proa de cadete, Charlie Alpha Delta Eco Tango. Obrigado. Salvador, o Azul 2783 solicita nível 200. Azul 2783, mantém ainda nível de voo 160 e chame o centro Recife em 126 decimal 0. Centro 260, boa. Good morning, Salvador, approach control. This is American 229. We are at flight level 21.7, descending flight level 110. American Airlines 229 is called Chiadas, cleared via AMO arrival, flight level 100, QNH 1016. 1016, closing in, flight level 100, upon arrival, American 229. Tango Eco Tango Índia está agora a 50 milhas noroeste de Salvador, serviço radar terminado. Para serviço de informação e alerta, chame Recife em 126 decimal 0. Serão fazer um desvio de 2 minutos para esquerda. E autorizado desvio, serão nas 970. Ah. Porque a line 229 é descent flight level 050. Descent flight level 050, America 229. Central 9970. Geral 9970, chama o centro Recife em 12545. 25, pode ser. And approach, several approach, American 229 has weather on, just after Amman, and we're going to need to deviate left of course. Clear deviation, American Line 229. After deviation, clear fly heading Dunas. Okay, deviation left of course approved, and when able, direct Dunas, American 229. American Airlines 229 at descent 2006, QNH 1016, clear to final LSXA, runway 10 approach, report established and localized. Okay, cleared to 2,000 feet, QNH 1016, and we are cleared the ILS X-ray runway 10. We'll report established, American 229. Torre Salvador, bom dia, Azul 2772, ponto de espera 90 pronto. Azul 2772, autorizado a alinhar e manter, pista 90. Ali mantém o 90, 2772. Autorizado decolar, pistão no zero, vento no 90 graus, 2772, decolado 26. Chame o controle Salvador 10, 208, bom voo. 208, bom dia.